Senhor, meu cordial boa noite. Esse é o 2224 da Passaredo. Passaredo 2224, boa noite. Autorizado direto para a vista 366, reporte para a descida. 366, chamar para a descida 2224. Descida, o Passaredo 2224. Passaredo 2224, desça para 4.000 pés, ajuste chama 013. 4.000, ajuste padrão 2224. Chama 6212, vou encerrar a vista 366, desça para 2500 pés, autorizado procedimento R9, fixo chama 0. no ponto de espera da Oscar. Avião 05 na escuta. Confirma 04 a bordo. Tá bom. Se possível, decolada presente, confirma. Presente. Forte fora do solo, vento 080 graus, 10 nós, o ajuste do altímetro na 0, na 3, guardião 05. Tá bom, pra isso, vou passar fora do solo, guardião. Controle a noroeste. Chama o controle 120 decimal 80, guardião 05, decolado 152. 120 80, controle, guardião 05. Boa noite, guardião 05. Guardião 05, boa noite, prossiga. Está em ação policial, inicialmente no centro administrativo. Teria condições de proceder direto? Autorizado 500 pés, o guardião 05. Autorizado 500 pés direto para o CAB, o guardião 05. Confirmar o altímetro para o guardião 05? Ajuste chama 013, o guardião 05. Claro. Guardião 05, confirme a altitude que mantém? Estou mantendo agora 900 pés, mas vai baixar 500 pés para o setor. Só está adiantando um pouquinho aqui para livrar os outros carros. Pronto, mantenha 500 pés devido ao tráfego em aproximação, o guardião 05. Está sem se desolver o tráfego, vai ficar 500 pés aqui no cabo, e o guardião 05. Canal 62, informa o helicóptero mantendo 500 pés próximo a Simbra, não interfere na aproximação, complete procedimento, chame torre, 118, decimal 95. Livre pouso no zero, vento 080 graus, 13 nós. muito baixo, China 6212. Nativo, entendido que está livre pouso, 6212. Afirmo, livre pouso no zero. Parede 2224, desça para 2500 pés, autorizado procedimento R-Nave, pista 1-0. 2500, está livre o procedimento, 2224. Informo que estamos visando o setor, senhorita. Se não for te atrapalhar, solicita o voo na parada 372 e interceptar uma sinal visual. A parede 2224 inicialmente se mantém a parada de terra vista 366 devido à decolagem. Vai manter então, obrigado. Salvador, boa noite, é o Bono 354, precisamos 230. Bono 354, boa noite, vai direto para a Vita 366, desça para o nível 050. interceptando a final, tem a pista no visual 2224 Passarela. Passarela 2224, informa o helicóptero próximo a Simbra, mantendo 510, não interfere na aproximação. Complete procedimento, chame torre, 118 decimal 95. 1895 vai chamar, obrigado. Rio 2224 Passaredo, tá 3 milhas e meia do FAF, tem a pista no visual. Autorizado pouso, pistola 0, Passaredo 2224, o vento 080 graus na 22. Eu e pouso 2224. Eu no 354, deixa para 25006, ajuste no 0 no 3, autorizado procedimento RNAV pista 1 no 0. 2500, 1 no 0 no 3, autorizado RNAV pista 1 no 0, gol no 3. Azul 2707, boa noite, autorizado direto Serra Vita 367, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. Agora próximo do Neto 4 Alzira, Skyline 1-7-4-9. A partir de Alzira 2-3, boa noite. Fly direct Sierra Vito 367, descend to 4000 feet, can 81013. Qual a passarela? 2224, solo no 211. 211. Goma 354, informa o helicóptero próximo a Simbra, mantendo 500 pés, não interfere na aproximação. Complete procedimento, chame torre, 118, decimal 95. Descente do helicóptero com a torre 895, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, o gol no 354, passando o Sierra Vitor 372, baixo pra lá. Gol no 354, autorizado pouso, pistão a zero, o vento 080 graus no 09. Livre, pouso, gol no 354. Azul 4, correção, azul 2707, autorizado para seguimento da RNAV pistão no zero. Autorizado a RNAV da 10 de azul 2707, tomando estabilidade. Uno 354, direita, 121, décima 1. Direita, 21, obrigado. Avião 2707, informa o helicóptero próximo à correção a Simbra, mantendo que antes-país não interfere na aproximação. Complete procedimento, chame torre 118, decimal 95. Ciente do tráfico, chamando em 1895, 2707, bom domingo, senhorita. Obrigado, igualmente. Obrigado. É Portugal 023, cleared a Navy procedure runway 10. De forma que não vou runway 10, até Portugal 023. 09, não é isso? Livre pouso azul. Motor de Salvador, boa noite, eu tenho a minha 1024, tá aqui no Cidade, curso 200, seguida 1950. Panamá 074, boa noite, autorizado direto para a vista 366, desça para o nível 050. Já vista 360, Panamá 074. 230, hold on fire. We're still waiting for numbers, be a few minutes, Mike 230. Roger, we understand. Please turn off the text light. Will be a Mike 230. Thank you. Is ready for takeoff. Ericsson 230, line up and maintain runway 10. Line up and wait 10, Mike 230. Azul 2779, boa noite, contato radar 72 milis nordeste de Salvador, voe direto bom e reporte para a descida. Confirmando 1-2-1-1. 1-2-1-1, 2-1. Charlie 330, clear to take off runway 10. The wind is 090 degrees, 11 knots. Set the takeoff, runway 230. Boa noite, Sainz 5, boa noite, Portugal 023. Boa noite. Tower, muito boa noite, Portugal 023, on a long final, runway 10. American Line 230, radar contact, climb at level 360, moment departure. Number 360, moment departure, American 230. Oceana 6074, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado procedimento RNAV, pista 1 no 0. Descendo 2500, autorizado RNAV para 1 no 0, 6074. Portugal 023, ground at 28121, a small one, ground frequency. Confirming 21. Affirmative. 121, decimal 1, tonight at Portugal 023. Azul 2779, desça para 4.000 pés, ajuste no 013. Mantenha indicado de 230 nós, número 3 na aproximação. 230, lembro de manter, descendo 4.000 com ajuste padrão 2779. Xanané 074, informa helicóptero próximo a Simbra, mantendo 500 pés, não interfere na aproximação. Complete procedimento, chame torre 118, decimal 95. Gente, informação, torre agora de 295, Xanané 074. Xanané 258, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizado procedimento, RNAV pistão no 0. 2500, 3, autorizado RNAV. O CNR 6274, obrigado. Poderia confirmar para o 6074, vento 08, 09? 08, 0 grau, 08, 9, livre pouso no 0. 08, nós, oceante, pouso, autorizar, não no 0, 230. Recife Center, frequency 126.85 is enabled. 125.45, so long, sir. 126.85, and enable 125.45. That's 230. 21, decimal 1. 21 agora, decimal 4. Boa noite, 3398, sem identificação, desço para 250010, o ajuste no 013, direto Serra Vista 366. 2500, direto 366, Oxanema 258, informo tráfego 12 horas, 2.3 milhas, mantendo 500 pés, o Alfa Serra 50 não interferirá com sua aproximação, complete a mesma, chame torre 118, decimal 95, boa noite. 2195, obrigado. Azul 2779, desço para 2500 pés, o ajuste 1013, livre Renato, pistola 0, reporte estabilizado. 2500, reportarei estabilizado, está liberado a Renato para Azul 2779. O campo 6258. Livre pouso, pistola 0. Vento 080 graus 082. Livre pouso 6258. 2779, informo tráfego posição de 11 horas, meia, 12 de milhas. Mantendo 500 pés, um Alfa Terra 50, não interferirá com sua aproximação. 2779, sente. O mesmo está um pouco antes do Sierra Vita 372. 79. Lima 258, solo aos 42, próximo à direita, 121 decimal 1. 121, obrigado. Tempo de sobrevoo sobre a área? Mais uns 5 minutos, estamos em operação policial aqui, na busca de mais nada. Gente, se for necessário afastar para as proximidades de Simbra, informe o controle. Tomarei, Guardião 01. Do 2779, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 9. 1895, 2779, boa noite, bom final de semana. Igualmente, bom. Torre Salvador, muito boa noite, azul 2779, transfere. Uma mil e meia do Sierra Vitor 372, visual, baixar o travado. Autorizado pouso, pistão na zero, vento 080, grau 092. Ajuste padrão. Azul 2779. Livre pouso 10 2779.